procurando imagens que não voltam mais, de um caminho que ficou pra trás. Na última as lembranças já não sei se são reais ou se foram meras construções do que eu queria ter pra nós. Eu agora quase não me reconheço mais, e por mais que eu tente, já não sou o mesmo. Se voltar no tempo um dia fosse eu capaz, tentaria tudo só que de outro jeito. Tentado a Deus.